Web Rádio Fora do Eixo apresenta a segunda transmissão conjunta nacional do circuito. Coletivos do Brasil inteiro num bate-papo ao vivo. Pode falar, Ana. Olá. Então, foi ótimo ter recebido o jovem que veio da oficina aqui, a oficina radiofônica, que ocorreu 2 dias antes de começar o evento. É, a Paula, pô, ajudou a gente pra caramba também aqui nas transmissões. E o Rafa Rolim também, que ficou como VJ, né, do evento. Foi super legal essa troca, né, porque nós somos um coletivo relativamente novo aqui no Rio e a gente tem muito o que aprender. Mas, assim, a receptividade do público foi muito boa. Eles adoraram o evento, adoraram as bandas que vieram do circuito. Então, assim, foi... A resposta, sim, tem sido muito positiva com relação à qualidade do evento e à qualidade das bandas. Massa, Ana. Você falou aí da oficina radiofônica. Conta aí pra gente como que foi a participação do público aí do Rio, como que foi a finalização da oficina. Parece que vocês fizeram um programa, não é isso? Isso. É, a oficina, ela começou na segunda, foi segunda e terça-feira, lá na Estácio, né, na Estácio de Sá, através do curso de produção fonográfica da Estácio, que abriu espaço para a gente. E foi super legal, porque nós finalizamos na terça-feira com um programa ao vivo, né, os alunos, eu e todo mundo que estava lá, participou da transmissão. E durante o evento também os alunos puderam estar acompanhando de perto. Quem pôde ir, participou um pouquinho, né? Ou então pelo menos ficou lá para aprender um pouquinho como é que funciona a coisa mesmo no ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Ah, muito massa. E o programa final ficou legal? Ficou, assim, nós fizemos, já tá aí, tá rolando o podcast do programa. Foi na terça-feira, assim, uma coisa muito rápida, né? Porque na verdade era o finalzinho do a gente tinha que entregar a sala e tudo. Mas foi bem legal a experiência, e agora a gente está aqui se organizando aqui para começar a ter o nosso próprio programa aqui do Ponte Plural. Ah, legal. Vocês têm quanto tempo aí de coletivo? Olha, a gente está migrando de um outro coletivo, né, que já tinha há bastante tempo aqui, né, em Niterói, né? Mas o nosso tem aproximadamente 1 ano. Tem 1 ano, só que a gente começou no Grito Rock, né? Fazendo o Grito agora em fevereiro. E emendamos no Festival Fora do Eixo. Tem sido muito bacana, assim. A gente já está com outros projetos aí, né, planejando outras ações de menor porte, assim. Então tem a receptividade, assim, as pessoas têm procurado a gente, está sendo bem bacana. Legal, você vai falar aí, Anne? Então, eu ia falar para a Ana, né, que o pessoal aí está de parabéns. Eu aqui de casa acompanhei as transmissões, né, fiquei com muita vontade de estar aí. Tava muito da hora, eu gostei pra caramba, vocês estão de parabéns. Obrigada. Estou fora do eixo, na verdade, né? Eu acho que é aquela história, né? 1+1=3, né? Aqui o Rio de Janeiro tava precisando disso aí, e a gente tá... É muito gratificante você escutar das pessoas, assim, que, pô, a felicidade das pessoas, assim, de tá vendo a música independente, de novo, em voga no Rio de Janeiro. Tá sendo ano bem passado, legal. Ano passado eu estive aí no Rio também e fiquei mais ou menos 1 mês aí trabalhando, procurando algumas coisas, fazendo os contatos. Eu procurei uma galera de circuito, conheci o pessoal de banda, mas não consegui, assim, encontrar uma cena, não vi a galera, não conhecia do Fora do Eixo. Então, assim, de repente, logo agora, assim, com pouco tempo, né, 1 ano e pouco, já surgirem aí com essa força. Então, de parabéns mesmo aí. Obrigado. A intenção da gente é essa mesmo, é tá abrindo espaço para os mais novos e abrindo mais possibilidades, né, de reconhecimento para quem já está aí na estrada já há algum tempo e não fica aquela dependência, né, de só porque você conhece o dono da casa e tal, você consegue um espaço. Então, assim, está sendo bem legal porque a qualidade do evento é igual para todo mundo. Então, assim, o pessoal tem, pelo menos até agora, tem curtido bastante o trabalho do Ponte Plural. Legal. Ana, vocês utilizaram aí 3 casos bem conhecidos aí do Rio, né? Na verdade foi uma parceria do Fora do Eixo com o Grupo Matriz, que é um grupo que tem várias casas aqui no Rio, E nós fizemos 2 dias em 2 das casas, né, de mais assim, nome assim, né, nessa área de música independente, que é o Cinematec, música contemporânea, que fica em Botafogo, e o Teatro Odisseia, que fica na Lapa também, bem próximo ao circo. E para fechar, nada melhor do que o Circo Voador. Legal, legal, Ana. E qual foram os destaques aí do festival? Você fala das bandas, né? Isso. Bom, acho que o maior destaque, acho que é unânime, é assim, Macaco Bong e o Black Drown Chalks. Agora, é claro que tem o Canastra, né? O pessoal também, pô, adora aqui o Canastra. E as surpresas, né? O Le Pops, que o pessoal curtiu bastante, que é uma banda nova aqui, mas os integrantes dessa banda já são compositores, assim, já com trabalho um certo tempo aí, né, aqui no Rio de Janeiro. E o Brown A, lá de Brasília, que o pessoal curtiu também pra caramba, um rock and roll bem legal. Assim, todas as bandas foram bem recebidas. Neville, não precisa nem falar nada, o pessoal curtiu demais, o Porcas... Brasov, muito legal. Então, assim, o que o pessoal mais comenta aqui é da qualidade, do nível, né, das bandas. Tanto as bandas do Rio, quanto as do circuito, as bandas que vieram, estão todas de parabéns. Mas tem aqui no Circo Voador, o público é maior, porque o espaço é maior, e o pessoal curtiu muito, muito. Todas as bandas. Legal, né? Fazer esse encontrão das bandas que estão se destacando aí no Fora do Eixo Nacional. Conseguir entrar assim no eixo, né? Vamos dizer que o Rio, São Paulo. É, pois é. Eixo, e entrar com o pé direito, assim. E, ô Ana, vamos falar um pouco aí das próximas ações aí do Ponte. O que vocês estão planejando aí para o segundo semestre? Então, a gente está fechando umas parcerias que vieram até. Algumas surgiram durante o festival. Pessoas vieram me procurar, assim, procurar o Luiz ou o Daniel durante o festival. Muito, muito legal isso. Mas, enfim, a gente tem um projeto que a gente vai colocar logo em prática, que se chama Música Plural Brasileira, MPB, né? Música Plural Brasileira, que é um projeto voltado para novos compositores, assim, onde a gente visa estar divulgando a galera, assim, que às vezes não tem uma banda, né? Mas é compositor e tem um trabalho legal, e é um trabalho que, de repente, você não consegue encaixar porque não é rock, né? Que tem referências de rock, mas também tem referências de MPB. E aí fica complicado você colocar, às vezes, num festival de rock. Então, a gente está com esse projeto para lançar. A gente já tem um lugar que a gente deve começar a fazer agora, que é a FENAC aqui do Rio de Janeiro, que é essa parceria que está surgindo, que sim, surgiu durante o festival Fora do Eixo, foi super legal estar em contato lá com eles, com o Luiz, que cuida da comunicação. Então, é praticamente certo isso, a gente começar por lá. A gente está lançando os nossos novos artistas, os artistas também da Ponte Plural e outros também, parceiros aí. E a gente está com um projeto também para começar no SESC, do Engenho de Dentro, que é um festival também, um mini festival, né, de artes integradas. O nosso festival para o segundo semestre ou finalzinho aí do ano. E as noites fora do eixo, né? Que a gente também vai começar a programar isso agora. Basicamente, o objetivo é esse, né? São esses projetos com o SESC do Engenho de Dentro e outros SESCs também. A gente já está em contato com o de Friburgo. E tocar aí o trabalho para frente. A gente tem muita, assim, a Música Plural Brasileira é um projeto que a gente está bem feliz aí. Mesmo antes de começar, a receptividade tem sido bem legal. Vamos ver. Agenda cheia aí pro segundo semestre. É, explicar. Pois é, né? A gente até comenta, não vamos mais dormir, né? Até... Mas a ideia é essa. A ideia é botar o pessoal para tocar aí, para fazer grandes eventos e pequenos eventos também, mas eventos de qualidade. Pode falar. Oi, não, então, a Ana falou dos próximos passos, né, da Ponte, do pessoal das noites fora do eixo. Vocês estão se programando, então? Isso, a gente está programando. Porque, na verdade, a gente precisa de um espaço... Aqui no Rio é complicado a gente conseguir datas, né, legais assim, para fazer eventos. Mas estamos em busca aí, porque também não adianta fazer um evento um dia de semana que o público não compareça. Quando é festival, é mais fácil, né? mas quando é um evento pontual já é mais complicado. O bom é de quinta em diante. Então a gente só está mesmo assim fechando, tentando fechar essas datas legais aí, com, estudando isso com as casas aí que se dispõem a fazer essa parceria com a gente, para começar. Então, assim, a gente teve essa resposta da FENAC, que já foi bem legal, porque o FENAC da Barra, que é do Barra Shopping, que é um shopping com uma circulação muito boa, excelente, mas a gente precisa conseguir também outros espaços, né? Casas de shows. Vamos ver, de repente, no grupo Matriz mesmo, numa dessas casas, a gente está vendo isso, fechando isso ainda esse mês. Nossa, tá rolando bonito, então. Tá rolando redondo. Estão com todo o gás. Tô vendo que pelo lado assim, das parcerias com as casas fechadas e tal, vocês estão bem desenvolvidos, assim. E eu queria saber se tem possibilidade, assim, se vocês vislumbram fazer evento em lugar aberto, assim, aí no Rio. Aí tem vários locais, vários cartões postais, até mesmo na praia. Você acha que cabe isso aí? Fazer esse tipo de evento? Cabe sim, cabe. E evento ao ar livre aqui, eu acho que é uma das coisas melhores que tem aqui no Rio, porque o público comparece. Eu já fiz, mesmo antes de trabalhar no Ponte Plural, eu já tive a oportunidade de fazer evento ao ar livre, e o público, assim, pô, é bem participativo, e seria bem interessante. Assim, é uma ideia da gente, sim, mais para frente, assim, porque tem que... É meio complicado, né, fazer eventos ao ar livre, mas a gente tá nos nossos planos. Sem contar também, não posso deixar de falar também que nós somos três, mas a gente conta com os parceiros, né? Tem a Arcabes, que é a arquitetura abstrata que ajuda com a parte de tecnologia a gente, através do Guilherme. Tem a Lu Salles, que está sempre com a gente ajudando na banquinha. Tem o Júnior Teles, que também está sempre apoiando a gente nos eventos. Então, assim, além dos nossos artistas, que hoje a gente tem o Vander Teles, tem a Estereológica e a Banda Tereza. Além desses artistas e bandas, a gente tem esse pessoal, né? Essa galera que está sempre com a gente, está vestindo a camisa do Ponte Plural. Ah, legal, Ana. A gente vai terminar esse primeiro bloco, depois desse papo agradabilíssimo aí com você. Estão de parabéns aí, desejo toda sorte aí no Rio, que suas ações, né, vão só multiplicando e tal. E que eu possa estar aí no próximo, que dessa vez deu pra ir e tal, representando o nosso coletivo aqui do Forceps e o Fora do Eixo Minas aí também. Obrigadão. Beleza, nada, eu que agradeço a vocês. Massa. Agora a gente vai chamar um som, vamos tocar aí Do Amor, Isso É Carimbó, é som ao vivo. E logo em seguida vamos tocar o Black Drawing, A Place to Hide This Gold, ao vivo também, versão de 2009. Vamos de som então.

Web Rádio Fora do Eixo. Tudo sobre a cultura independente de qualidade. Salve, salve, Fora do Eixo. Voltamos aí para o segundo bloco da nossa segunda transmissão conjunta nacional. É um prazer falar com a galera ao mesmo tempo do Brasil inteiro. Estou eu aqui, o João do Forceps, diretamente de Sabará, com a Anne, também lá do Guerrilha. Beleza aí, Anne? Parece que a Anne caiu. Moçada, agora no segundo bloco a gente vai falar da virada cultural que aconteceu semana passada, lá, semana retrasada, né? Lá em São Paulo. E também do lançamento da agência Fora do Eixo, que foi logo após, na segunda-feira. E para falar um pouco desses eventos, a gente vai convidar o Leonardo Santiago, que também faz parte do coletivo Forceps, que esteve presente no, tanto na virada quanto no lançamento. Alô, Léo, tá ouvindo aí? Oi, tô ouvindo. Beleza, Anne, tá de volta então, Anne? Calma, voltei. Oi, Léo. Você podia falar então um pouquinho como que foram os shows da virada lá, que você acompanhou? Oi, eu não ouvi a pergunta. Então, Léo, não ouviu direito. Repete aí, Anne, por favor. Anne, então, você acompanhou lá a virada cultural, né, em São Paulo, foi isso? Isso, a gente foi com o quadro do Instrumental, a banda daqui de Sabará. Aí a gente chegou sábado de manhã em São Paulo, então deu pra acompanhar quase todos os shows. Eu acho que eu vi 10 ou 11 shows dos 15 que rolaram. E foi massa, que deu pra conhecer o pessoal, galera da Brafim, galera das bandas. É, a maioria a gente não conhecia ainda, e como era um palco específico da Brafim, foi massa que tava todo mundo junto, assim, deu pra... circular bastante, conhecer bastante gente. Legal. Ô, Léo, ela passa do Chip lá na virada também, e é uma movimentação monstruosa, assim, de gente na rua, muita gente, assim, ela tava assim também lá, como é que tava? Tava muito cheio, alguns palcos estavam, assim, você não conseguia ver nada, você não conseguia chegar perto do palco, mas eu não circulei muito, eu só saí do palco da Bracim durante um show. Então eu fiquei acompanhando mais ali mesmo na Casper Libero, que tinha um palco da Brafim e um outro palco, que eu não lembro qual era. Mas tinha alguns palcos, assim, Big Color, Cell, por exemplo, estavam entupidos de gente. Depois a gente deu uma circulada pelo centro da cidade. Estava muito movimentado e foi legal que a gente não viu confusão, assim, estava muito tranquilo. Só a galera mesmo circulando e achando massa. E os shows... que você conseguiu acompanhar, Léo. Quais foram, assim, compartilhe com a gente aí, e o que você achou de cada um deles e tal? Então, eu vi dos que eu nunca tinha visto, eu gostei muito do Vendo 47. Os caras tocaram, acho que lá para 5 horas da manhã, foi bem legal. O público já estava cansado, eles conseguiram levantar o pessoal ainda. Terra Celta, eu nunca tinha visto, e talvez foi a da banda que melhor se deu melhor com relação ao público, porque todo mundo dançou e cantou as músicas dos caras show inteiro, eu acho. Foi domingo de tarde, já no final. Eu também nunca tinha visto o Rinoceronte, achei muito massa, o som um pouco mais pesado. Agora as outras, a Camarones também eu nunca tinha visto, foi legal. E acho que as outras eu já tinha acompanhado, tipo o Caldo de Piaba, o Macaco, o Quatro. Infelizmente eu perdi o show do Aeromoça, Experiências Ultras. Foi logo depois do Quatro Instrumental, a gente chegou na última música, parece que foi muito massa o show, não deu pra ver. Mas teve, acho que um nível, assim, uma qualidade muito boa e sem problema também técnico. Foi muito tranquilo, muito legal. Eu tava falando que esse ano a gente teve a novidade do... O palco da Brafim, né, que ano passado não teve, e que você ficou lá mais tempo, né, onde rolou as bandas independentes e tal, que você acompanhou. Queria que você falasse um pouco de como que foi os shows, como que foi desse palco, a importância dele, se teve, né, se ele foi diferente em alguns aspectos aí dos outros, como estava o público dele. Então, o palco foi muito massa por reunir principalmente essa galera, muita gente do circuito e galera dos festivais, poder estar todo mundo ali 24 horas no mesmo ambiente e mostrar ao mesmo tempo para a galera que está em São Paulo essa produção que tem sido feita. Foi legal que a gente repetia banda de um estado, era no máximo uma banda por cada estado, Então deu para ter uma visão assim, geral da obra que está rolando nesse cenário independente do país inteiro. É, o Paulo, acho que a Prefeitura de São Paulo cedeu o equipamento, então isso é legal que a galera da Brasília até aumentou assim, a estrutura, levou acho que um amplificador a mais. Tinha acho que 3 amplificadores de data de escolher e tal. Foi massa, tipo, uma estrutura muito legal. Então, cara, o que você achou do público também que ficou lá no palco? Você viu, era um público assim, mesmo sempre, do cenário independente, ou teve, o palco chamou atenção assim, dos paulistas, assim, da galera que tava lá por perto, teve uma movimentação diferente assim no palco? Tá falando de quê? De público? Isso. Cara, tinha o público circula muito. Então, geralmente, o pessoal passa de um show, sai, vai ver o outro, né, porque durante a passagem de som de um, tá rolando show no outro. Tá atingindo tanto galera do circuito, galera da Brafim, galera de banda independente, público normal. Às vezes galera que foi lá pra ver outra coisa completamente diferente, acaba passando e para pra ver um show, depois volta, vê outro. É, fica uma diversidade, assim, que eu acho legal também, é muito diverso. Atinge o público geral, assim, total, todo mundo de qualquer gosto. Ô, Léo, vamos falar da agência. Você também compareceu no lançamento da agência Fora do Eixo, né? Isso, a gente ficou depois da virada. A gente foi pro interior, né, de São Paulo, e segunda-feira a gente voltou para ir no lançamento da agência. Que foi também muito, muito legal mesmo. A gente nunca tinha ido, não conhecia esse espaço lá do Nerê com o Estúdio Lamparina. E, pô, a gente chegou a segunda, ainda tava cedo, pouca gente lá, mais galera de banda. E o negócio foi enchendo, ficou muito cheio. Tinha gente da Brafim, do circuito, das bandas, bandas que nem estão tão ligadas ao circuito, algumas assim, mas que tocam nos festivais do Brafim apareceram. É, galera do Ministério da Cultura, das casas show de São Paulo, era gente demais, assim, a casa, é legal também que a casa tem um estúdio em cima, que é o Lamparina, então rolava jam session das bandas lá em cima, então tinha uma movimentação assim, foda, a galera lá embaixo, batendo papo, jovem discotecando, lá em cima rolava jam session das bandas, quintalzinho da casa, com a galera bebendo, foi muito massa. Ô Léo, você falou que tinha muito público, né, assim, você tá depois fora do eixo e tal. Como que foi a relação com esse público? O que você achou da opinião deles, assim? Deu para fazer umas parcerias legais e tal? Alguma coisa desse tipo? Cara, foi massa. Tinha uma galera que até que eu não conversava muito tempo, tipo o Fábio, do Escarnioso, da banda Visitantes. O cara tava lá. Gente que eu tinha conversado, acho que eu nem tinha conversado ainda, tipo o Otto, do Minibox Lunar, tava lá também. Black Drum Shop foi legal, tava lá, e inclusive falaram que vão tocar aqui de novo no BH agora. Foi, na verdade, assim, foi uma coisa de rever uma galera antiga, conhecer gente que a gente só conhece pela internet, tipo a Dani, a Debbie, do Merê, e, cara, é uma confraternização, assim, a banda, por exemplo, com a instrumental, que não conhecia, conhecia menos gente, né, do que eu, deu para os caras circularem bastante e fazerem mais contatos, foi massa. Legal, Léo. Então a gente está conversando agora, em segundo bloco, com o Leonardo Santiago, do Coletivo Forte, que falou um pouco da virada. Estamos terminando esse segundo bloco. Valeu mesmo, Léo, pela participação aí na transmissão conjunta, pelo relato aí que você deu sobre os eventos lá de Sampa. Ô, Léo, muito obrigado pela participação. Agora a gente vai rolar quatro instrumental, numa gravação ao vivo lá em Guaxupé, música Não Mais, e Aeromoças e Tenistas Russas, Solares, que foi gravada ao vivo no Grito Rock de São Carlos. Inclusive, eles tocaram esse sábado lá em Itirapina, a gente pôde acompanhar e transmitir também, foi muito show, então fica aí com a música. Isso aí, Anne, vambora, som. Yeah. Tchau. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Estamos de volta aqui no terceiro bloco, onde a gente vai debater um pouco sobre o caloroso cenário musical nacional, os debates que estão acontecendo entre o governo, as empresas, as gravadoras, né? Tem muita mudança de lei acontecendo. E para isso a gente vai contar agora com a participação do Felipe, a do Massa Coletiva, um dos agentes lá da Web Rádio. Grande Felipe, chega junto aí. Legal, boa noite então aí a Anne, ao João e a Paula e a todos que estão ouvindo aí a Web Rádio Fora do Eixo com a gente. Fala, meu velho, tudo tranquilo, cara? Tudo bom, cara, a gente tá aqui já nos sistemas da rádio UFSCar aqui em São Carlos, preparando o Independência Smart de hoje, que entra ao vivo às 10 horas, a gente vai estar no ar aí na Web Rádio Fora do Eixo também. E é um prazer enorme aí estar participando, fazendo essa colaboração aí para essa ampla discussão que a gente vem tendo sobre diversos aspectos da organização do mercado da música hoje no Brasil. Vamos lá, né, Felipe? Só lembrar aqui que ano passado, durante o Scamba, a gente estava junto aí fazendo uma das primeiras versões de web rádio colaborativa, né? Naquela correria danada que não tinha nem web para mandar o programa. Mas, enfim, hoje a gente está aí fazendo essa transmissão com todo mundo, Brasil inteiro, muito massa isso. Não, com certeza, o jovem, quando ele me chamou para participar hoje aqui, ele falou que a transmissão ia estar sendo sediada aí em Sabará, né, pela galera do Forceps. Foi, de fato, a primeira cidade que a gente viajou para dar a oficina de produção radiofônica do Independência ao Marte. Então é muito bacana ver o resultado rolando com o pessoal com a mão na massa aí até hoje. A transmissão com bastante gente ouvindo e utilizando a web rádio também como uma ferramenta para a gente debater aqui internamente, se formar junto, né? Se manter atualizado sobre as diversas questões que estão rolando aí. Legal. Então, Felipe, vamos falar um pouco sobre esse mercado. A gente tem desenvolvido várias ações aí pelo Circuito Fora do Eixo desde o início aí dos coletivos, né? Que quando a gente começou a dialogar a nível nacional e tal. E hoje a gente está vendo uma mudança muito grande aí nas políticas públicas, né, de incentivo e tal. E queria que você falasse um pouco aí do que você acha, a tendência desse mercado atual, onde você acha que a gente vai parar, como que está a situação nesse ano. Bem legal. Então, acho que para começar, até para organizar o meu próprio raciocínio aqui, fazendo uma retrospectiva, né, esse é um debate, né, o debate que a gente teve na semana passada em São Paulo, né, por exemplo, que foi transmitido aqui na Web Rádio, acompanhado por mais de 200 ouvintes, né, de todo o Brasil, já que essa é uma questão que está bastante em pauta no momento. Esse debate dele foi mais um capítulo, né, mais um episódio de uma longa e produtiva discussão que vem acontecendo aí de uma forma mais intensa, pelo menos, né, já desde o final de 2006 ali, né, quando a Abrafin chegando ali junto com o Fora do Eixo ao seu primeiro ano de trabalho, ao seu segundo ano de trabalho, começou a colher resultados, né, já que, como a gente fala hoje, até para você ser egoísta, você tem que trabalhar coletivamente. Então, né, os primeiros grupos, ou no caso da Abrafin, a primeira entidade que olhou para o mercado da música e enxergou essa demanda, né, essa necessidade de trabalhar de forma associativa, trocando tecnologias com outros produtores do Brasil, né, utilizando as dimensões continentais aí do nosso país para justamente, né, construir formatos de produção, né, pautados aí pela diversidade. Então isso começou a avançar e começou-se a respirar áreas de um novo modelo, né, de organização no mercado da música. E aí as pessoas que não entendem o novo modelo, ou que por falta de informação se sentem ameaçadas por ele, ou que ainda não têm disponibilidade para estar se organizando e trabalhar, né, da forma que o nosso trabalho hoje demanda, que vai ter a construção de um novo modelo, você tem que dedicar, né, 8 horas por dia para trabalhar, mais 2 horas por dia para construir relações, articulações, outras 2 horas para divulgar a coisa toda. Então, pessoas que não estão dispostas, né, a esse desafio, né, também fazem parte aí do coro que questiona e traz questões, né, digamos assim, de antagonismo ao nosso formato de organização, que é o trabalho em rede, a estruturação dos coletivos locais, a troca de tecnologia entre eles, né, a criação das rotas de circulação, a criação dos meios de comunicação integrados à internet e a questão da distribuição com as banquinhas. Então a gente vai sempre... E também a questão dos festivais, né, que são as grandes vitrines do trabalho de cada cena, são os grandes expoentes, né, onde se concentra a visibilidade tanto do público quanto da mídia. Então também são ações e realizações que sempre conviveram com muitas críticas. É claro que existe uma grande quantidade de críticas que são positivas, né, e fazem parte da diversidade que constrói e faz com que esse nosso modelo seja sempre mutante, esteja em constante desenvolvimento, mas também existe muita crítica, como eu disse, vinda da falta de informação ou da falta mesmo de disposição em compreender esse modelo. E aí, no fim, a partir do final do ano passado, começo desse ano, o debate novamente volta para a internet, né, e para os meios de comunicação, com a cobertura aí, e entrevistas que rolaram de alguns blogs especializados, né, como sites como o inimigo.com, que fez aquela entrevista com o Pablo Capilé no começo do ano, o site SpinML, que publicou agora a carta do João Paraíba, lançada na lista de e-mails da Rede Música Brasil. Eu vou falar rapidinho sobre a Rede Música Brasil, mas essas foram discussões que ferveram na internet, né, todas as matérias com mais de 200, mais de 300 comentários, até que grandes veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, também voltam os olhos para essa discussão e reverberam, né, esse debate que estava sendo feito na internet pelas pessoas ligadas à cadeia produtiva da música no Brasil. Bom, aí falando rapidinho então sobre a Rede Música Brasil, acho que é um trabalho que é importante de ser contextualizado nesse momento, que a gente vive hoje no Brasil aí a geração que tem 25, 26 anos, é a primeira geração de homens livres, né, do Brasil, ou seja, que nasceu e vive até hoje em um Estado democrático, né, ainda por cima com um acúmulo aí de 8 anos de um governo popular. Então, é uma sociedade que está mais pronta do que nenhuma outra para discutir políticas públicas, né? E isso tem um reflexo muito forte no setor cultural e mais particularmente no setor, né, na cadeia produtiva, como eu disse, da música. Então, a Rede Música Brasil é um processo coordenado e chancelado aí pela FUNARTE, pelo Ministério da Cultura, que reúne diversas entidades ou organizações não formais, né, ligadas à música. É um ambiente político, é um fórum de discussão, onde o Circuito Fora do Eixo, a Abrafi e a CUFA estão sentadas, né, ao lado de entidades com outro perfil, como a APPD, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Disco, que, né, que reúne as grandes gravadoras. Então, um debate lá, feito de uma forma muito plural, né, pautou aí as políticas públicas do governo para a música. E é daí que foram conquistados, né, todos aqueles recursos que o João Paraíba levanta para fazer a discussão. Bom, parece que o Felipe caiu. Vou tentar reconectar, chamar ele de novo aqui. Estamos chamando de novo o Fih, do Massa Coletiva, lá de São Carlos. Ele está falando com a gente sobre o mercado atual, assim, da música independente, como que tá rolando essa relação e tal. Daqui a pouco a gente vai perguntar mais coisas para ele, tentando chamar o Fih novamente. Quanto isso, Anne, como que tá aí essa relação de vocês aí do Guerrilha com a política aí da cidade? Vocês estão desenvolvendo um diálogo legal aí? Aproveitando a fala do Felipe, né? Conversar entre a gente aqui. Junto com o pessoal aqui do interior de São Paulo. Ah, o Fih voltou. Vamos continuar com ele. Mas o Guerrilha também tá na mesma da música independente mesmo, né? Tentando rolar os contatos. A cidade de Franca é meio fechada, né? O pessoal do interior de São Paulo é muito sertanejo e tal, mas com as noites fora do eixo, tá rolando melhor, assim, né, essa conexão. É legal. É engraçado como que é diferente, né, a relação com as cidades, assim. Aqui, por exemplo, é o interior, é uma cidade histórica, muito antiga, então população é muito tradicional, é muito difícil assim, você criar os eventos e mostrar para o público assim, que tem uma política forte, que tem uma ideologia envolvida, né? Que não é só artista querendo ganhar um troquinho ali e boa, não, é meio complicado assim, mas você vai chegando e tal, muito devagar você vai conseguindo abrir um diálogo assim, aqui na Secretaria de Cultura, tal, mas justamente pelo peso do circuito que a gente consegue isso, né? De chegar na secretaria e falar que tem um país envolvido, 44 coletivos, várias cidades parecidas, maiores, né, mega cidades. Enfim, isso é um ponto muito, muito interessante, assim, positivo do relacionamento do circuito. É verdade. Que nem na última noite Fora do Eixo, que aconteceu lá em Franca, a gente recebeu o Caldo de Piaba, né, Burro Morto, e... Qual foi outra banda, meu Deus? Tipo, a noite Fora do Eixo rolou muito bonita lá. A gente normalmente pega um sábado, né? Só que foi numa sexta-feira. E mesmo assim, tipo, o lugar que a gente tava rolou bacana. O público nunca imaginou que iria receber em Franca, uma cidade do interior, uma banda do Acre, assim, né? Então... a música independente a gente vai forçando e ela vai rolando e vai rolando bonita. Então a gente tá com um probleminha técnico, né? A gente tá tentando chamar o Felipe do Massa Coletiva lá de São Carlos, só que o Skype tá trolando com a gente. Ele chama, atende e cai. Beleza, enquanto isso a gente vai tocar um som então, né? Pra resolver esse probleminha técnico. Vamos ver aqui o que a gente vai mandar. A gente vai soltar aí uma versão ao vivo também do Móveis, música sem palavras. E depois, se o problema persistir, a gente vai tocar o Projeto Paeiro, a música Pé na Roça. Ok, moçada? Projeto Paeiro é lá do Guerrilha Gig de Franca, né? Ô, massa. Então vamos ouvir. Eu sei que nada tenho a dizer, mas acabei dizendo sem querer palavra bandida. Sempre arrumo um jeito de escapar. Seria tudo muito melhor se a música falasse por si só da raiva. Uma frase perdida no penso. Tento achar palavras pro meu sentimento. Tanto é pouco, nada diz. Não é triste nem feliz. Mesmo sendo um pranto, um choro ou qualquer lamento, nada importa, tanto faz. Se é pra sempre ou nunca mais. Não é medo, nem é riso. Não é raso, não é pouco, nem é oco. Não é fato, nem é mito. Não é raro, não é tolo, não é louco. Não é isso, não é rouco. Não é fraco, não é dito, não é morto. Não, não, não, não. Voltando aqui na Web Rádio Fora do Eixo, a gente teve um probleminha técnico com o Skype, mas já estamos com o Fi novamente. Fi, por favor, dá continuidade, só falando. Alô, legal. Oi? Boa noite de novo aí, pessoal. Eu acho que caiu porque eu tava falando demais até, na verdade, né? Onde que eu tava procurando pra vocês aí? Então, Felipe, você tava quase chegando nos resultados, né, do... as ações aí do Fora do Eixo, que é até o que eu queria perguntar também, é, porque vai acontecendo esses debates e o circuito está criando várias ações aí, né, tanto para responder quanto para obter resultados aí para o cenário independente. Queria saber se você já visualiza alguma coisa, pode falar o que você acha mais importante de resultado que o circuito vem alcançando. Uhum, legal. Eu acho que essa pergunta casa bem com a que você tinha feito antes de cair, né, João, que era sobre alguma tendência, alguma coisa que a gente pudesse achar que vai sobrar dessa conversa toda. E é legal de fazer parte dessa história toda aí, participando do Circuito Fora do Eixo, porque os resultados, eles estão sendo mostrados, na verdade, no nosso dia a dia de trabalho, né? Tem um monte de noite fora do eixo rolando por aí, tem diversos festivais sendo realizando, as bandas estão fazendo turnês que até esse momento não eram, né, uma realidade aí do cenário independente brasileiro, banda passando 15, 20 dias na estrada. Isso é um resultado que a gente já colhe aí com o nosso trabalho de cada dia. As ações de comunicação estão cada vez mais bacanas, né? Essa transmissão é mesmo uma prova viva disso, as transmissões que a gente faz acompanhando os festivais, acompanhando os debates, né? No campo da distribuição também, a gente já tem os resultados aí diretos, né, no nosso cotidiano de trabalho, com as banquinhas de cada coletivo vendendo cada vez mais legal, né, ou seja, o público cada vez mais disposto a consumir os outros produtos aí lançados pelas bandas. A gente, né, na semana do debate, foi uma semana muito importante para todos que trabalham, né, no Circuito Fora do Eixo, com os lançamentos que a gente fez em São Paulo, né, tanto da agência, do escritório, no Instituto Lamparina, lá em Perdizes, perto do prédio onde fica a MTV, quanto da nossa lojinha, né, do nosso ponto de distribuição na Galeria do Rock, Então os resultados a gente está colhendo eles aí, e cada um sabe muito disso muito bem pelo trabalho que vem fazendo no dia a dia, pelo desenvolvimento da rede, né? Isso que é o mais bacana. Quanto a apontar tendências, se alguma opinião, né, de que para onde vai essa história, eu acho que seria arriscado, né, nesse momento, ou até de certa forma pretensioso, né, já que a gente tem poucas respostas e, na verdade, uma disposição muito grande de continuar trabalhando aí em cima dos valores que a gente acredita. Tem algumas coisas que já estão dadas, né, como a falência da indústria fonográfica, né? A gente já sabe hoje que a venda de CDs ela já não sustenta uma porcentagem mínima, né, dos artistas. A gente tem a internet como uma plataforma aí cada vez mais consolidada de trocas de informações, tecnologias e conteúdos musicais. A gente tem os festivais como um formato de evento, né, que vem se mostrando cada vez mais aí como o mais coerente com as atuais demandas, tanto dos artistas quanto do público. E a gente tem os coletivos se estruturando cada vez mais e podendo trabalhar de uma forma cada vez mais bacana para fazer ações maiores. Então, a certeza, né, que a gente tem, as respostas que a gente pode dar, ou opiniões sobre o futuro, elas são a clareza de que amanhã a gente vai continuar trabalhando, depois de amanhã também, né, sempre focado aí na circulação, na distribuição e na comunicação das bandas e das outras linguagens artísticas, que são cada vez mais uma realidade também aí de quem trabalha com cultura no Fora do Eixo. Legal, legal, Felipe. Então, cara, você falou aí da falência aí da indústria fonográfica, né, da venda de CDs e tal, e parece que há pouco tempo saiu também mais uma liminar aí contra a OMB, né, mais um parecer negativo aí para favorável ao fim das ações e da OMB. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, cara. O que você acha aí das atuais ações, da situação da OMB hoje em dia? Legal. Então, essa questão de grupos de profissionais, ou até, né, classes trabalhistas, usando um termo mais burocrático aí, a organização, né, de cada uma dessas classes é uma questão antiga já, né? E aí, no campo da música, a gente tem duas organizações que foram criadas há muito tempo, se eu não me engano, ainda na década de 80, ou talvez até antes, que é a OMB, né? Que, assim, a grosso modo, funcionaria como um sindicato dos músicos, né? Ela tem uma visão muito parecida com a que os sindicatos têm de garantia de direito dos trabalhadores. A gente tem também, nesse contexto aí de entidades velhas e caducas, o ECAD, né? O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. E aí o que aconteceu, né, na minha opinião, é que essas duas entidades principalmente, né, a OMB e o ECAD, elas não deram conta, né, elas não tiveram, na verdade, o interesse de se atualizar para entender, né, o novo momento que o mercado da música vem passando. E ao longo do tempo também, o que a gente viu foi um esvaziamento, né, dos quadros, das equipes de gestão dessas entidades, dos reais interessados ali, que são os músicos. Então, em relação a entidades, né, o ECAD e o OMB, que estão na mão de intermediários, que acabam aí, enfim, em troca de interesses pequenos, né, e literalmente pequenos, porque são entidades que funcionam como intermediários, comprando, né, quantias que não são expressivas, mas que atrapalham muito a vida do artista e do produtor independente, e que, ao meu ver, né, se a gente der continuidade nesse ritmo muito bacana aí que está enrolado na organização dos diferentes atores do mercado da música, são entidades e instituições que estão com os dias contados aí a médio prazo, pelo menos, porque elas não representam e não defendem interesses mais de quase, né, nenhum dos agentes envolvidos com a música. São poucos artistas remanescentes lá do esquema do Jabá, né, e da trilha da novela dos anos 80, que ainda hoje defendem o ECAD. E eu acho que nem os músicos desse universo atualmente têm interesses na manutenção da OMB como ela funciona hoje. Então eu acho que é isso, são duas instituições aí que estão com os dias contados, né, vão sucumbir aí às novas formas de organização do mercado da música. Legal, legal aí, Fih. Na minha opinião, né? Pois é, cara, isso é uma discussão muito grande, né? Muito intensa, vai durar muito tempo ainda, a gente tem muito para falar disso, né, cara? Sempre aqui em Minas tá acontecendo um momento, assim, muito peculiar também, uma discussão enorme entre os próprios artistas, assim, que estão vendo a movimentação aí do Fora do Eixo, então já começa a chamar mais atenção, e a galera começa a participar mais de debates na internet, ou até mesmo pelos veículos de grande massa aí, né, os jornais aqui. Mas, assim, a gente vai ter que falar disso muito ainda e tal. Vamos tentar encerrar agora esse bloco agora, Felipe, beleza? Claro, claro. Foi um prazer muito grande participar aí. Né? Acho que durante o ano passado te envolvido bem de perto aí com a Rádio Fora do Eixo, tanto na transmissão de festivais e como também na nossa tentativa primeiro das transmissões diárias. E aí é muito bacana ver como a coisa está se organizando agora aí com essa transmissão coletiva, o pessoal interagindo, vários pontos participando, uma galera bacana ouvinte. Muito feliz mesmo de estar aí com vocês, qualquer coisa é só chamar. Pois é, a gente que agradece. A Paula até deu uma sugestão aqui, né, para a gente continuar nos outros programas aí futuros, esse debate que eu acho também acho muito importante, né, continuar sempre falando, dando parecer do que está acontecendo no país afora, trocar essas opiniões, né? E o Felipe, valeu demais, cara. Sempre um prazer falar com você aí. Eu espero trombar com você em outros festivais aí sempre, né, cara? Um abração aí, tudo de bom pra você. Certeza, em breve nos encontraremos todos. Se estivermos nas mesmas vibrações, vamos nos encontrar. Boa noite a todos os ouvintes. Então, isso aí. A gente falou com o Felipe do Massa Coletiva, lá de São Carlos. Muito, muito bom esse papo que tá rolando, né, sobre música independente. E vai continuar, com certeza, continuará nas próximas transmissões. E agora a gente vai rolar uma banda, que inclusive é do coletivo Guerrilha Gig, do qual eu faço parte, da cidade de Franca, interior de São Paulo, é o Projeto Paeiro. A gente vai rolar a música Pé na Roça. We'll be right back. Olá, galera, voltando aqui, acabamos de ouvir Projeto Paieiro, do coletivo Guerrilha Gig. Agora a gente vai conversar com o Pedrinho, ele é lá do Corrente Cultural, ele vai falar um pouco pra gente sobre CMMI, que vai rolar em Poços de Caldas. Pedrinho? Alô? Então, eu queria te perguntar, né, sobre, tipo, você falar um pouquinho, se apresenta e tal. Fala do CMMI aí de Poços de Caldas, como que vai ser, o que, que vai rolar. Saquei. Bom, boa noite a todo mundo aí, né? Bacana demais estar falando com a galera. Mais uma vez, muito massa esse esquema da transmissão coletiva. E nessa, a partir de quinta-feira, vai rolar o projeto CMMI aqui em Poços de Caldas, que é sul de Minas Gerais. O CMMI, que é o Circuito Mineiro de Música Independente, que é um pacote de oficinas para capacitação de novos agentes culturais, né? Um enfoque bem ligado à música. Então, aqui no Corrente Cultural, a gente está super feliz de poder receber as oficinas, né? Não só as oficinas, mas também a galera do Fora do Eixo Minas, que vai estar fazendo algumas reuniões aqui, né? Então nós estamos bastante animados e a galera está bombando nas inscrições aqui, tá? A gente está bem feliz. Então, vão rolar oficinas, né? Quais as oficinas que vão rolar no CMMI em Poços de Caldas? Bom, então, as que vão rolar aqui são voltadas para web rádio, para web TV, né, mais audiovisual, serigrafia, que é trabalho com silk, com camiseta, com adesivo. Vai ter uma mesa uma mesa redonda sobre direitos autorais, que é um assunto bastante importante, assim, ao nosso ver aqui, que a gente já tem bastante artistas, compositores, que já tiveram alguns problemas com direito autoral. Então, achei bacana pra caramba a discussão. Vai ter a oficina de elaboração de projetos culturais, formação de cenas independentes e novas mídias também. Então, são temas bem atuais, são coisas que com certeza vão fortalecer não só o corrente cultural, mas todos os interessados, né, os novos agentes culturais aqui da cidade. Massa! E os shows que vão rolar? Vai rolar um show também, né? Isso, então, a gente conseguiu... a gente tem um projeto aqui em Poços que já acontece desde o ano passado, que é a Noite Independente, né? E a gente vai fazer a nossa primeira noite fora do eixo, que é com a galera das bandas do Fora do Eixo Minas. Então a gente também está super empolgado, porque conseguimos fechar com bandas muito legais que a gente já tem acompanhado o trabalho há um tempo, que vai ser a banda Vitrolos, de Belo Horizonte, o Trinca, de Ribeirão das Neves, e Quatro Instrumental, né, de Sabará, que a gente esteve até acompanhando na virada lá em São Paulo. E vai ser na quinta-feira, né? Vai ser a programação musical, já vai ser no primeiro dia do projeto CMMI, para já começar todo mundo já bombando. Massa, Pedro. Quer falar alguma... Aliás, fala pra gente alguma coisa do Corrente Cultural, além do CMMI que vai rolar. Quanto tempo que já tem de Corrente Cultural e tal? Beleza. Então, Corrente Cultural é o seguinte, a gente está atuando aqui desde janeiro, né, apesar de a gente já estar acompanhando o trabalho de sustentabilidade de produção independente há mais de 2 anos, que a gente vem pesquisando e vem estudando essa praia aí, e acompanhando bastante também o trabalho do Fora do Eixo, né? Então, já tem... A gente ficou, o ano passado, basicamente seguindo no Twitter, assim, ferrenhamente, acompanhando o trabalho de todos os coletivos do Fora do Eixo e tal, até que a gente conseguiu realizar o Grito Rock aqui em Poços, né? Que foi durante os dias do Carnaval. Contamos com 8 bandas do Brasil e 4 bandas daqui de Poços. Então, foi muito legal. Após isso, a gente recebeu a coluna Fora do Eixo, né? Que veio o Thales, o Pablo e o Felipe, do Massa. E então, rolou assim, além do que a gente já tinha de trabalho conjunto com as bandas aqui, rolou esse estímulo de estar pensando interligado, né, com a rede. Então, é um trabalho que aqui em Poços, não, eu acredito que na maioria das cidades onde está rolando coletivo também, não tinha um trabalho similar, né, que vive essa estrutura, essa criação de plataforma para produção independente localizada, né? E é isso que tem fortalecido Poços dentro da rede e também tornando um polo aqui no sul de Minas, né? A gente está junto com a galera do B-Rock de Guaxupé, né? Já acho que a galera vem para cá e vai ser bem legal, porque essa reunião do Fora do Eixo Minas vai colocar todo mundo em contato presencial, né? O que a gente articula nas listas de e-mail e tal, a gente vai encontrar todo mundo, né? Olhar, estar olho a olho, trabalhar essa coisa coletiva ao vivo. Então, vai ser bem bacana. Legal, Pedrinho. Boa noite, você está me ouvindo direito aí, cara? Tá beleza. Beleza, desculpa, eu tive um probleminha aqui com o Skype também. Tô de volta aqui à entrevista. E queria perguntar também, cara, que você falasse um pouco mais das oficinas que vai rolar aí, né? Vai rolar Web TV, Web Rádio, né? O que vocês estão planejando aí? Isso, então, assim, todos os oficineiros, né, são ou do Fora do Eixo ou são convidados pelo Fora do Eixo. Então, Assim, a gente não colocou nenhum oficineiro daqui da cidade, né? Embora a gente tenha um pessoal que está trabalhando com isso há um tempo. Mas, pelo que a gente tem falado, né, com o Thales, com o Lucas, com o Pegada, mas é uma galera bem boa que já está fazendo, né, esse projeto de NMI, já aconteceu em outras 5 cidades de Minas. Então é só coisa bacana. Então vai rolar. É uma que a galera está se inscrevendo bastante, é a de web TV, que trabalha com essa parte de audiovisual, né, da formação de cenas independentes também, que vai falar um pouco sobre o trabalho dos coletivos, como funciona essa nova lógica, esse novo pensamento, e elaboração de projetos culturais também, que está sendo bastante procurado. Então a gente vê que aqui em Poços a galera está com uma carência de ter ferramentas para trabalhar, né? E aqui a nossa divisão de cultura, que não é nem Secretaria de Cultura, a nossa divisão de cultura aqui quase não tem planejamento voltado para a música, né? É baseado em evento e não em política pública para a cultura. Então, a gente acredita que fortalecendo esses novos agentes, fortalecendo não só o coletivo, mas pessoas aqui de Poços também envolvidas com cultura, a gente consiga, pouco a pouco, mexer na estrutura de política pública da cidade. Porque Poços é uma cidade com inúmeros talentos, a gente tem muito artista bom aqui, e que acaba saindo de Poços, porque aqui não oferece campo profissional para música, quase zero, entendeu? Ou você toca no bar, no boteco, ou você monta um repertório para ser uma banda, um artista contratado da prefeitura para tocar nas praças, né? Basicamente voltado para o turismo, porque pode ser uma cidade turística, e para a terceira idade. Só que a gente, né, nós somos cabeças pensantes aqui em Poços, e a gente acha que o que a gente tem a oferecer também em termos de cultura é muito grande. A gente quer que isso seja valorizado, e essas oficinas estão vindo em ótima hora. Com certeza a repercussão vai ser imensa, né? E é muito bacana que a gente vai estar trabalhando para criar um campo legal de atuação no circuito fora do eixo aqui no sul de Minas. Massa, Pedrinho. A Paula até comentou aqui comigo, também tô prestando bem atenção na sua fala aí, lembrou bastante o que acontece aqui em Sabará, cara. E aí eu, já emendando aí com as questões das oficinas, cara, qual a expectativa aí, né, ao se tratar da formação de público aí da cidade, né? Essas oficinas normalmente têm um resultado bem interessante, assim, com os participantes, né? Igual o Douglas já falou uma vez, o pessoal tira instrumento do guarda-roupa, tira a máquina, começa a desenvolver trabalho novo. Vocês estão com essa expectativa aí também, cara? Pois é, então, uma coisa que foi super legal, cara, que, como eu disse, a iniciativa do coletivo, ela foi firmada agora no começo de 2010. Só que a gente vem coletando dados, assim, empiricamente, né, em conversas informais, já faz mais ou menos uns 3 anos. Então, todo mundo reclama das mesmas coisas, todo mundo fala que está faltando a mesma coisa, e todo mundo fala que falta a união dos músicos, aquela velha conversinha que todo mundo já deve ter ouvido na sua cidade. E quando começou o coletivo, algumas pessoas que tinham, né, que são compositores, ou que têm banda, ou já tiveram trabalhos autorais, a galera começou até a repensar, né, tipo, pô, por que que eu não tô mais com minha banda, por que que eu não tô mais com meu trabalho autoral aí, por que que eu, né, na minha época, não resolvi fazer o que a galera, o que a molecada tá fazendo aí, né? Então, assim, desde do Grito Rock, a fomentação de trabalhos sendo reestruturados. E a formação de público vem sendo uma coisa incrível, assim, que a gente nunca tinha visto em posse. É, inclusive, eu tenho 27 anos e trabalho com música há 12 anos. E 12 anos que eu viajo, inclusive. E vendo isso acontecer aqui em Poços, cara, pra gente, do Corrente Cultural, é uma felicidade enorme. Então, eu acredito que essas oficinas, elas vêm ajudar, como eu disse, sendo ferramenta para que as pessoas tornem esses pensamentos, né, concretos. E eu acho que o Sul de Minas, o potencial nosso aqui é imenso, só que está faltando a galera se organizar, só isso. Que massa, Pedrinho. Tomara que dê tudo certo aí. Quem serão os oficineiros aí, Pedrinho? Cara, vai ter o Ciro, né, que é do Peleja, né? Vai ter... É que assim, cara, teve alguns oficineiros, o Thales, ele vai falar sobre a formação de cenas independentes e elaboração de projetos culturais. A mesa de direitos autorais teve alguma alteração, mas já é certeza que o Platini de Machado, né, do coletivo Machadada, que está entrando na rede agora, ele vai estar presente. Ele, assim, há muitos anos ele já está envolvido nesse meio burocrático dos direitos autorais aí. E algumas oficinas também terão oficineiros, assim, vão ministrar coletivamente as oficinas. Então, vai ter a galera do Pegada aqui também, né? Vai ter o Léo do Forset. Então, tá massa. Legal. Pedrinho, você falou aí do sul de Minas, você tem uma proximidade com as cidades vizinhas aí de Poços? Tem um movimento se fortalecendo aí ou é só vocês aí de Poços? Então, a gente tem o coletivo B-Rock, que é embaixo pé, né? Que quando a gente ficou sabendo que eles receberam a coluna lá e já começaram a fazer noite fora do eixo de cara, pô, a gente ficou muito feliz. Né, que Guaxupé é uma cidade daqui do sul de Minas, não tão próxima da gente, mas já é uma cidade, assim, que é considerada uma cidade parceira de Poços de Caldas, né? Já há muito tempo. Tem muita família de Guaxupé que mora aqui e muita família daqui que mora em Guaxupé também. E nós temos aqui em Poços cidades que são polos industriais. Então, o que é bacana dessas outras cidades, como Alfenas, Varginha, Pouso Alegre, que são cidades que já são estruturadas, né? Só que ainda não tem essa ligação com a estrutura focada em cultura. Então, por exemplo, a gente conhece uma galera de Pouso Alegre, que, assim, o Conservatório de Pouso Alegre, ele é muito conceituado aqui na região. E os músicos de lá são excelentes. Tem umas bandas lá que estão fazendo coisas, assim, de vanguarda total e que estão à espera de ferramentas também, né? Como eu comentei. Então, a gente já está em contato com o pessoal lá. Né? Lá tem o site Cultura PA, tem o blog do Tchu, que é uma galera que está se articulando. Esses tempos para trás, a gente foi com a banda K2, que é a minha banda, a gente foi convidado para participar do lançamento de um projeto, o EPTV na Escola, que a sede é em Varginha. E o pessoal lá da TV já está sabendo do trabalho do Corrente Cultural, já comentaram com outras organizações lá de Varginha. Então, assim, aqui em Poços é uma cidade bem bacana, porque infelizmente, a gente está longe do coração de Minas Gerais, mas a gente fica numa divisa, né, que coloca a gente também um pouco em contato com esse mercado do estado de São Paulo. Né? Para a gente aqui é muito mais fácil ir para São Paulo, capital, do que ir para Belo Horizonte. Então a gente acabou adquirindo um know-how diferente. Que se é vantagem ou não, eu não sei dizer. Mas a gente conseguiu equilibrar os dois pontos aí, porque já está trabalhando há muito tempo. Então, essas cidades que estão aqui em volta, né, Machado agora está começando com o Machadada lá também, são muitas, muitas bandas boas por aqui, que já trabalham com som autoral, né, e que agora vão ter mais plataforma ainda para investir nesse trabalho autoral, que eu acho que é o mais difícil, né, porque você tá no seu quarto, fazer uma música, levar para a banda, compor, arranjar, beleza. Só que o processo de investimento nesse trabalho é que é o complicado. Então, tá valendo. Galera aqui tá bem animada. Então, Pedro, você tava falando aí da proximidade com o pessoal de Guaxupé, né, aí de Minas. Sim. E eu lembrei, tipo, no começo do Guerrilha, né, o Douglas... ficava muito com a gente aqui no Guerrilha em Franca, né? Agora que ele tá tomando conta mesmo do B-Rock e tal. E tem o Carlos também, que é do Guerrilha, e ele também é lá de Guaxupé, só que mora aqui em Franca, né? E é muito bacana, porque Franca e Guaxupé, tipo, Franca é mais perto de Guaxupé do que de muitas cidades aqui do interior de São Paulo, então a gente é mais mineiro mesmo do que paulista, se for ver. Pois é. Aê, dale em Minas, isso aí, Anny. Aê, Brasil. Mas então, a gente aqui em Poços, muita gente vai estudar em São Paulo, ou Campinas, ou São Paulo. E eu considero assim que ter morado em São Paulo, a gente tem uma casa do K2 lá, eu trabalho com a banda K2 já tem 12 anos. E a gente morou 2 anos em Belo Horizonte e temos uma casa lá que a gente mora também em São Paulo há 5 anos, vai fazer 6 anos. Então, estar em contato com a quantidade de projetos voltados para a cultura em São Paulo me fez abrir muito a cabeça e pensar que o dinheiro que tem que ser investido em cultura, né, ele tem que ser no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E aí a gente para para pensar, pô, sul de Minas aqui, nós temos uma geração de material muito grande, só que a gente não consegue trabalhar esse material, né? Então, com essa lógica sustentável dos coletivos, a gente consegue agregar mais valor à produção local. E estimulando essa produção é que a gente consegue visualizar, né, uma cena mais estruturada e tal. Então, a gente conseguiu trazer um pouco dessa vivência nova, dessa vivência nossa, né, morando em outros lugares também, tanto para o coletivo, né, os músicos mais novos e tal, só que também tem aquela coisa, pô, eu saí de Poços, aprendi tanta coisa e agora eu não vou aplicar na minha cidade. Eu acho que isso aí, para a gente, pesou bastante, né? Então, a gente está muito contente que o coletivo já está alcançando algumas metas que foram propostas no começo do ano. O segundo semestre está repleto de coisa bacana e esse projeto do CMMI, ele vem assim, como eu posso dizer, dá uma credibilidade para o nosso trabalho. Isso é uma coisa que é inegável, né? Porque são oficinas gratuitas, né? Oficinas que visam um público que não é um público específico, mas ao mesmo tempo, assim, se você dá acesso para o público vai, se quiser, vai fazer, entendeu? Então, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, né? A gente está atuando como ponto parceiro, mas já focando que aqui em Poços a gente já está criando um espaço para articular as ações do Fora do Eixo também, né? Do Fora do Eixo Minas, e pela proximidade, né, com Franca, com São Carlos e com Campinas, a gente consegue também atuar nessa logística da divisa, aí, que eu acho bastante importante, que para a gente sempre foi um fator estratégico. Legal demais, viu, Pedrinho? Então, a gente vai encerrando agora essa transmissão. Queria agradecer demais aí sua participação. Queria que antes você pudesse falar, você falou dos trabalhos autorais aí, só dar uma corrida aí com o que está sendo de destaque aí, as bandas que estão prometendo aí, surgindo no cenário aí, fora do eixo. Então, aqui em Poços a gente tem algumas bandas que já estão com um trabalho bem estruturado, né? E que já estão há alguns anos na estrada. Então eu posso falar da banda Beatriz, que é uma galera nova, só que está fazendo um som muito responsa, que assim é uma coisa que a gente fica bem feliz e impressionado. Tem a banda Americanos, que é uma banda muito legal também, vale a pena todo mundo conhecer. Tem a banda Beta Charlie, que já é um pouco mais pop, mas que tem um trabalho bem consistente. Tem a banda K2, que é a minha, mas o Basso tá falando da minha banda. E, tipo, tem o trabalho do Toquinho, que é um Toquinho e Poesia Concertante, que é um puta compositor e já tocou nas nossas ações aqui. Cara, é tanta gente bacana que não dá nem para ficar falando. Mas, assim, uma das coisas que eu acho legal citar é que o trabalho que o Corrente Cultural vem desenvolvendo, ele não prioriza a nova música popular, ele não prioriza o trabalho de vanguarda. A nossa prioridade é criar uma plataforma para quem quer trabalhar com música autoral, né? Então, a gente tem no coletivo dois excelentes grupos de forró, né? A gente tem grupo de música regional, a gente tem cara que faz samba muito bem, tem uma galera do rap que está despontando aqui no sul de Minas, e sabe, gente que o grupo Uclanas já participou de programa de TV, já representou Poços e tocou no prêmio Lutus no final do ano, não, no começo do ano. Agora, então, tipo, a galera tá mandando muito bem. E a gente não prioriza estilo, né? A gente não prioriza a música de vanguarda. A gente prioriza, pô, você tem um trabalho legal, você tem que estruturar o seu trabalho, porque é isso que vai te levar a algum lugar. Isso aí. Valeu demais, Pedrinho, pela participação aí. Desejo boa sorte pro Corrente Cultural. Valeu, cara. É nóis, cara, eu agradeço demais. Mais uma vez quero dizer que é muito bom fazer parte desses experimentos, né, da galera do Fora do Eixo, porque fazer parte disso eu vejo como uma coisa muito importante. Então, galera, quem quiser participar do CNMI, Projeto CNMI, oficinas gratuitas, acessa o www.correntecultural.com. Faz a sua inscrição, são oficinas muito bacanas, sabe, a galera da região vai comparecer em massa, e bacana que a galera do Fora do Eixo Minas vai estar aí para acompanhar nosso trabalho e manter as discussões de vento em popa aí. Legal, isso aí, a gente fala com o Pedrinho, lá de Poços de Caldas. Foi um prazer, viu, Anne, trabalhar com você, dividir a locução aqui, a apresentação. Nossa, igualmente, não. Foi um perrengue danado, sim, né? Mas foi muito bom, gratificante demais. Queria agradecer o Pedrinho aí, Corrente Cultural, nosso vizinho, nosso parceiro, né? É nóis. E queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui a Web Rádio e avisar que agora vai rolar programa de reggae, Granja Groove, na Rádio Piscar, uma rádio parceira. E depois, às 22 horas, rola Independência ou Marte. Então, o pessoal fica ligado, tá rolando os tweets, acho que vai rolar o Twitchcam lá no Independência ou Marte, então vamos nos comunicar aí. Queria dar um toque aí do que vocês ouviram durante as entrevistas que a gente fez hoje, né? Rolou os sons, tanto da virada cultural que a gente falou, tanto do festival, rolou muita coisa, coletando violão. E agora a gente vai de saideira aí com o Trinca, beleza? Fica todo mundo aí na paz, até a próxima transmissão. Foi um prazer. Um grande abraço aí. Web Rádio Fora do Eixo apresenta a segunda transmissão conjunta nacional do circuito. Coletivos do Brasil inteiro num bate-papo ao vivo.